Norberto, aguarde para início do reboque. Possível, senhor. Aguardando orientações, obrigado. Índia, reposte pronto no ponto de espera, ajuste no 019. Que táxi via ponte, até o ponto de espera de Índia, o 625? Né, 075, chame o centro Recife na frequência 125.1, alterna 123.8. 125.1, 123.8, chame 0075, boa noite. Controle de Salvador Azul, 2535, passa 900. Azul 2535, contato radar na decolagem, se prepara nível de voo 340, sai do São Bruno. No nível 340. Escatialha Hotel, autorizado reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Positivo, Escatialha Hotel, ciente, iniciando o reboque, mantendo a escuta, obrigado. Olha, Chanel 6251, próximo ponto espera, pronto. O Chanel 6251, autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinha mantendo no 062, encosta. Chileme AD51, autorizado a colar, pista no 0, vento 290 graus, 029. Iniciando no 062, encontro. 2535 solicita desvio pela esquerda. O filme é pro por quantas milhas o 2535? Pro a sul por 50 milhas. Gente, livre de desvio o 2535. 2535. Xandé 6251, calculado aos 31, chame controle Salvador, 19-8. É 98, 6251, bom dia. Bom dia, bom. TAM 3399, pronto 4. Pronto 4, 3399. TAM 3399, autorizado, Serra Bravo, Golfe Romeo, via Upezulu 10 até Taubaté, nível de voo 340, da ida. Tambo 1, Leda Motiva. Regulador no zero, primeira curva, direita, transponder 5502, frequência do controle Salvador, 19-8. Autorizado para Guarulhos, 3405, apresentou no zero, São Marté. Tango 1, Leda Mônica. Regulador no zero, curva direita, 5502, transponder 198, controle. 3399, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback, saneamento, posição 10. Cortará, 2339. De 2535, chama centro Recife na frequência 1251, alterna 1238. Assina a frequência, Sato. De 2535, centro Recife na frequência 125.1, alterna 123.8. 51328, obrigado. 06251, vai precisar de um desvio à direita, proa 230 aproximadamente, seria a proa de morte da série, essa possibilidade de coordenar. Gente, livre de desvio, já mais autorização do centro para voar morte, vou achar em 6251. 6251. Autorizado, Mótila. Mótila, 6251. Salve, Salvador, aqui o Avianca Oxman, Thiago Hotel. Podemos ingressar no pátio principal? Eu acho que a Thiago Hotel autorizado ingresso para o portão 05, reporte ao término. Estou 3399 no portão 10, estou autorizado para o chuveiro de saneamento, reporte, pronto para o táxi. Pode andar, 3399. Charlie Hotel, posicionado na posição 5, estacionado, sim, obrigado, bom dia. Oscar Charlie Hotel, ciente, bom dia. Obrigado. Saia 3699 para o táxi, seu amigo 77, 4 horas, alterna com 20. Saia 3399, copiado 4 horas, Fernando Confins, confirma o PLB? 1177. Copiado 1177, Saia 3399, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0 via Pátio 1, Taxi Índia, reporte pronto no ponto de espera. O ajuste de altímetro 1011. Passe 1, Índia para o ponto de espera 10, ajuste 1011, tá 3399. Santana 3699, com espera da 10, pronto. Santana 3399, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 2, 90 graus, 019. Livre alinhar e decolar, pista no 0, Santana 3399. Decolado aos 49, chame o controle Salvador, 119, decimal 8. 19-8, muito obrigado, senhor, bom dia. Um momento, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, TAN 3399, cruza 1000 pés. TAN 3399, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 340. Autorizado, direto Lida. Direto Lida, está presente, obrigado. Subindo 340. 5973, bom dia. Desça para 2000 pés, ajuste no 012, direto Duna, autorizado LSX, rei, reporte estabilizado. Desça para 2000, direto Duna, na ONS, reportarei Rio 5973, após dirigir, vai Duna. Controle Salvador, o TAN 3399. Prossiga, TAN 3399. Solicita, senhorita, um pequeno desvio à direita para evitar formações. Proa 225, está presente. Tente, TAN 3399. Curvando à direita para evitar formações. TAN 3399, após desvios, autorizado Mótiva. Após desvios, direto Mótiva, 3399. TAN 3399, Santo Sandro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. Obrigado, senhorita. 1251, alterno 238, obrigado, bom dia. Bom dia. 973, no localizer, tem um campo aberto. Gente, Rio 5973, completa aproximação, aguardo transferência de comunicações. Está aguardando. Rio 5973, completa sinal Chame Torre, 118 decimal 6. 118.6, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Rio 5973 no ILS. Rio 5973, bom dia, ajuste 1012. Tráfico avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 290 graus, 039. Suficiente, livre de pouso, 1012, 597. Bom dia, Ucha 6225. Meu nome é 225, bom dia, contato radar 67 milhas, Nordeste de Salvador. Veio direto pelo, reporte para a descida. Direto pelo, para a descida 6225. Meu nome é 225, deixa para 4000 pés, ajusta no 012. 4000 pés, 1012, Ucha 6225. Tambo 1, transição dóculo, aguarde cópia. 5973 no solo 09, beira direita, após segue táxi A. Alfa Kilo para o pátio 3, da prevista a posição 062. Alfa Kilo pátio 3, prevista 1961, pronto, cópia. Voo 1961, autorizado de Salvador para Serra Bravo, Golfe Lima, via Upper Zulu 44, Porto Seguro, Upper November 857, Mou Sul, nível de voo 360, saída Samvo 1, Leda, Tóquilo, decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5543, frequência do controle Salvador 119.8. Autorizado o 360 para Serra Bravo, vou cima o Galeão, e a Antesulo 44, seguro, Uber November 857, Moço, decola da 10, primeira curva direita na Salvo 1, Leda, toque. Primeira curva é a direita, só confirmando. 5543, Alfa Fondre, 198 ao controle, ou 1961. O 1961, o controlamento está correto, primeira curva à direita, pode pronto para o pushback e afinamento no portão 02. Portaremos, 961. Informação 3317, informação, gol, federalização, Guarulhos. 010-12-9773. Via Upper Zulu 10 até Taubaté, nível de voo 320. Saída Samvo 1, Leda, Motiva. Decola da 10, primeira curva, direita, transponder 5541, frequência do controle Salvador 119, 718. Aprovado Guadalupe, 320, Apezulu 10, decola 10, direita, Samvo 1, Leda, Motiva. 5541-19-8-3171. O planejamento foi correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Portão 07. Passará. 961 no pushback de acionamento na posição 02. Golo 961 no portão 02. Autorizado pushback de acionamento, reposte pronto para o ataque. Posicionamento aguardando 961. Salvador 3171 no portão 7, para puxa acionamento. 3171, portão 07, autorizado para pushback acionamento, reposte para o portão. Passará 3171. Vou 1961 para o táxi. Estamos com 174, agora 174, 20 horas 50, alternando o caminho. Gol 9776, à esquerda para a 215, presta informações, 20 milhas. 61, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via táxi em Índia, reporte pronto no ponto de espera, com ajuste 10, 12. 092, militar, com a terra, gostaríamos no 961. Meia tarde, vou a posição pelo. Pode sim, no Gonal 776. 5103, chama 7, chama 2, 119, agora, 4 horas, a Terra Jardim. Zuno 71, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0 via Patiuni, táxi em Índia. Reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 0 no 2. Patiuni, ponto de espera, reporta pronto. 1961, no ponto de espera da 1 a 0, pronto. 1961, autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento 300 graus, 02 nós, realizando. Linha aí, decola da 1 a 0, voo 1961. Sobre Zoucha 6225. Sônia 6225, completa final, chame torre, ou no 18 decimal 6. 2662, 25, obrigado. Lua Mago 776, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizado LSX-REI, reporte estabilizado. 2000 pés, é para se considerar pelo? Canceladas as instruções, Gol 9776. Pente, Gol 9776. No 961, decolar 223, chame controle Salvador, 119, 78. Controle Salvador 1198, voo 1961. Puxoné 6225, autorizado pouso, pista 1-0, vento variável 01 nós, 01 nó. Livre de pouso 1-0, Oxa 6225. 360, após 2000 pés, autorizado direto Leda. Ok, autorizado 360, após 2000 pés, direto Leda, voo 961. Salvador 3171, pode esperar da 0, pronto. 3171, autorizado, aliar e manter, pistão no 0, agilizando o manobra. Ali manteu, tá, 3171.